Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem consigo, ouvinte? Muito bem, é um prazer enorme estar consigo, sou o Carlos Bonaparte e é pois com muito prazer que a partir de agora vou então fazer-lhe companhia durante mais ou menos sensivelmente 30 minutos e vou trazer-lhe fados e gostava muito de ter a sua participação aqui no nosso programa. O Diga Lá ao Senhor Fado que traz apenas e só, como o próprio nome indica, fados. E vamos já começar com um que acho que é um tema lindíssimo, que é um fado muito bonito, na minha opinião, e que acho que nunca devemos esquecer. É uma música trazida aqui pela Amália Rodrigues, mas ela foi inicialmente popularizada por uma outra senhora, Conceição, agora fugiu um outro nome. Esta versão chama-se Barco Negro e é um fato lindíssimo este. Para ouvir também nesta edição outro tema, vamos aqui ouvir A Rua dos Meus Ciúmes, na voz da Catarina Avelar, uma fadista que vive nos Estados Unidos da América, mas é portuguesa. E vamos depois ficar com um tema que é um clássico também do fado, até um fado um bocadinho mais humorístico, vou chamar assim, O Cais do Sodré, na voz do Rodrigo. São as próximas músicas que nós vamos aqui ouvir para abrir a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Já agora pode participar para o nosso programa através dos seguintes contactos: o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou também através do número de telemóvel 910106983. Pode também deixar o seu pedido, enfim, no nosso site. Basta ir a Peça Uma Música, é presente no menu de qualquer canal ou até na própria entrada do site. Tem lá um link que direciona diretamente para a página dos pedidos. E são estes então as três vias que têm para chegar até nós e falar connosco, comigo no caso. Para ouvir então nesta primeira sequência, Amália Rodrigues com Barco Negro. Boa tarde. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, que o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, que o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, calor do leito, dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre.

sabem ao doce manjar, dos mais ternos alimentos, minha mãe. Vamos aos cerros e depois põe-se a chorar. Minha mãe, damos aos ventos e depois põe-se a chorar. Antena Web, Canal 1. Não sei escrever o que sinto, mas sinto o que vou dizer. Encomendei as palavras a quem as soube escrever. Encomendei as palavras quem as soube escrever. Dou voz à voz do poeta, canto a palavra a rigor. Sou o sangue que completa o seu queixume de amor. À solta, porque a canção é liberta, e ao sentir o que digo, dou voz à voz do poeta, e ao sentir o que digo. A voz do poeta, espalhando as suas palavras entre guitarras bravias, faço dos fados que canto a condição dos meus dias. Faço dos fados que canto a condição dos meus dias. Estamos de volta, ouvintes, agora para a última intervenção do nosso Liga Lá ao Senhor Fado, esperando que esteja a ter connosco uma boa quinta-feira. E agora vou trazer aqui um fado da minha preferência, um daqueles fados que eu mais gosto de ouvir. A Maria Armanda com Não Digam ao Fado. O tema é um clássico do fado português e já passou aqui inclusive nas novas edições da Liga Lá ao Senhor Fado. É uma música que aqui a partilho convosco. Logo depois, Nano Vieira com Abandono. E por fim, Lá Vai a Rosa Maria. Um fado da fadista Lucília do Carmo, mãe de Carlos do Carmo. Recordando que esta fadista já não é viva. São as três últimas músicas da edição de hoje do nosso Diálogo ao Senhor Fado. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã. Esperando que tenham então connosco uma ótima quinta-feira. Fique bem, ouvinte. Tenham então uma boa tarde e até amanhã. Esforço que abaixo que eles que não têm valia, que aprenda ciências, que vale o prazo, que seja poeta, mas de outra poesia. Não diga ao fado que não entristeça e apenas se alegre nas provas vinhos, que por maus filmes não perca a cabeça. E não anda às cegas por tão maus caminhos. O fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é cantiga. O fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste de novo à maneira antiga, é filho de um topo, e o resto é candida. Como tem de louco, veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é candiga. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Foram-te longe encerrar, por teu livre pensamento. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento consegue alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar levar-te a meio da noite. A treva tudo cobria, levaram-te a meio da noite. A treva tudo corria, foi de noite numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, foi de noite, mais fez dia. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar. Há